Live in Jill here, mais um Live in Report, que acaba de mudar de nome, porque no primeiro dia não me ocorreu esse trocadilho absurdamente genial, ainda que enxaquecamente óbvio, então eu mudo oficialmente hoje. Mas tá tudo bem, porque lá pro Report número 400, as pessoas vão começar a falar do primeiro, que teria um nome diferente, como se fosse tipo uma lenda urbana. Como no final de Caverna do Dragão, mas sem os anões demoníacos. Hoje é um dia especial, 25 de junho de 2008, exatamente um ano atrás, no site do Anime Forces, que é nosso major sponsor, estreava a edição número 1 da série 1.0 do G-Cast, isso aí. O primeiro, único e mais conturbado podcast de cultura pop japonesa da América Latina. Um aninho de aniversário, não deu tempo ainda, mas eu tô preparando uma nostálgica surpresa pra todo mundo. Então sejam tolerantes como árvores ao vento, humildes como para na rua e blasé como Angelina Jolie, porque quem sabe até semana que vem esse trocinho sai. E vocês vão poder relembrar a história do J-Cast, que pra mim eu sempre comparei com tipo uma banda de rock que, sei lá, estreia com tudo, aí tem um primeiro álbum que faz sucesso, aí sai um integrante, aí muda algumas coisas e aí os fãs começam a reclamar porque preferiam um pouco mais do som antigo, alguns gostam do som novo, aí a banda sofre uma reformulação total pra poder esquecer o passado e aí começam os integrantes a ir embora e aí de repente lançam um terceiro álbum que vira o projeto solo do cara que entregava o cafezinho, sabe? Enfim, algo nesse sentido. Enfim, Live hoje é um especial com e-mails recentes que chegaram, que andaram chegando aí, eu achei muito interessante. E uma mensagem de voz bem legal do Diogo, que mora no Japão e já havia participado com mensagens aqui do JKS antes, não mensagem de voz, nós já havíamos comentado dele. E ele listou várias bobagens que eu e a Otsu falamos no último Mark One. A Otsu tá morrendo de raiva, disse que as fontes dela são confiáveis, japoneses de verdade, e que lá eles fritam o brasileiro sim. Mas nosso amigo garante que não. E eu vou pôr a mensagem dele no ar, o mais novo ombudsman honorário do J-Cast, e tirem as suas próprias conclusões. Mois! Alô, pessoal do J-Cast! Aqui quem fala é o Diogo, aquele menino que mandou um e-mail uma vez pra vocês falando dos videozinhos pornôs de menininhas que tem aqui no Japão. Só que daí vocês me pediram pra eu tirar fotos, né, etc e tal, só que nem fudendo. Ah, eu tô falando rápido assim pra não gastar o tempo de vocês de rádio, tá ligado? Porque eu sei que o povo não tem muita paciência pra escutar um cara que tá aqui no Japão falando, né? Então, vocês me pediram as fotos, só que é impossível tirar, porque eu não pago esse mico nem fudendo, tá ligado? Porque é... merda, sei lá. Deixa eu sair. Ok. Então, aí já perdi um tempo legal de vocês, né? Desculpa. Bom, voltando ao assunto. Quer dizer, eu nem comecei o assunto, né? Também. Então, não tirei os vídeos porque aqui não pode. E também, só de tirar aqueles vídeos, eu posso ficar traumatizado, essas coisas, sabe? E daí, se eu ficar traumatizado, quem é que vai pagar os problemas cerebrais que terei? Ei, minha mãe é mó dinheirista, ela vai vir querer processar vocês, tá ligado? Então, bom. Então, eu tô fazendo esse áudio pra falar do programa passado, porque eles falaram muito do Japão, né? Então, o Japão não é tão ruim assim como vocês falaram, não, gente. Vocês têm que ter uma noção melhor das coisas aqui. Tipo, o salário nosso, a média de um salário de um homem é mais ou menos de 300 mil. Só que a mulher, eu sei que é uma injustiça, só que elas ganham 25% a 30% menos que a gente, né? Então o salário médio de uma mulher é de 250, por aí. E o salário alto, assim, tipo, é que aqui no Japão não tem aquela diferença, assim, social igual tem no Japão, no Brasil. Que, tipo, pobre ganha 300, rico ganha 3 mil, entendeu? Aqui o povo ganha mais ou menos a mesma coisa. Por isso que o salário alto é de mais ou menos 380 a 450 de homem, e salário alto de mulher é a partir de 300, tipo 300, 310, por aí. E o salário baixo, assim, de mulher é 170, 180, de homem é 220, 230. Eu, particularmente, eu ganho um salário baixo, que é de 230 a 240, porque eu tenho 17 anos ainda, e menor de idade não pode fazer hora extra, e ganha menos que os outros, né? Porque eu não tenho tanta experiência, essas coisas. É igual no Brasil, né? Essas coisas. Ah, daí vocês falaram muito de preconceito, né? Que japonês tem preconceito a brasileiro. Só que isso... Nossa, eu tô há 6 meses. 6 meses não são 6 anos, né? Só que 6 meses que eu tô aqui, eu nunca tive esse problema. Onde eu trabalho, tem uma brasileira e o resto é tudo japonês, chinês e coreano, né? Eu sou cozinheiro. Na cozinha onde eu trabalho, é 4 japonês, 2 chinês e 1 brasileira. Sorte que a brasileira é minha chefa, sabe? Ela é toquinha azul. Daí ela traduz tudo pra mim, uma beleza. Só que os 4 japoneses, nossa, eles são super legais, super mesmo, super amigo. Eu até tenho aula de violão com um, sabe? Eu vou quase todo dia na casa dele aprender violão. Nossa, japonês é 10, entendeu? Nossa, não tem preconceito nenhum. Só que é lógico, né? Eu tenho cara de japonês, eu tenho olho puxadinho e tal, por isso, né? E eu já vim pra cá de tanto assistir anime. Ah, eu fiz curso, 3 anos de curso também. Eu já... O meu Nihongo é um mais, sabe? Já é bom, entendeu? Já consigo conversar, essas coisas. Então, então, sobre esse preconceito, lógico que tem preconceito, né? Só que é mais lá pro norte, como eu moro em Tóquio, aqui o povo é mais, mais, tipo, evoluído, entendeu? Eles não têm aquela tendência que a cultura antiga japonesa, a maioria dos velhinhos, assim, tem preconceito, porque velhinho ainda é aquela cultura mais rígida do Japão, sabe? Eles acham que a gente não sabe japonês, mas a gente tem olho puxado, nossa, que absurdo, né? Vocês não gostam da raça, entendeu? Eles já vão pro lado mais cabeça, entendeu? Eu sei que é idiota, né? Mas fazer o quê? Então, e sobre o aluguel também, nossa, o aluguel também não é aquelas coisas, né? A menina lá falou que é R$500, só que R$500 aqui pra gente, nossa, R$500 é nada pra gente. Então, pra você ter ideia, tipo, meu salário é 240, né? Então, vamos começar desde o começo. 100 ienes é 1 dólar. Daí vocês fazem as contas. Então, no final, o meu salário vai ser mais ou menos 2.400 dólares, né? É isso, né? Eu sou ruim pra caramba de matemática. Então, 2.400 dólares serão 4.800 reais. Sacou a diferença? Tipo, nossa, aqui 500 reais é fichinha, entendeu? É nada, nada, nada, nada. Eu gasto 500 reais em um dia, se eu quiser. Então, daí continuando, salário alto mesmo é o que meu irmão paga, porque Tóquio, não sei como ela tava falando, se Tóquio cidade ou Tóquio província. Eu moro na província de Tóquio, né? Daí, como minha cidade não é aquela cidade, mas o meu irmão, ele é hosto, ele trabalha em Shinjuku, e o apartamento dele fica mais ou menos a 10 minutos, assim, da estação. Ele paga um absurdo, aquilo sim é caro, ele paga 180 mil de aluguel. Imagina, 180 mil o quê? 1.800 dólares? Nossa, é um absurdo, né? Só que meu irmão pode, né? Ele trabalha de hosto aqui, é um trabalho não muito bem visto, assim, não tem muita gente que trabalhe disso. E tem que ser bonito, tem que falar bem Nihongo, etc e tal. E por isso ele ganha bem, né? Ele ganha mais ou menos 800 mil por mês. 800 mil são o quê? 8 mil dólares. Ganha muito, muito bem. Então, daí, o que mais a menina falou? Ah, a menina falou lá dos brasileiros que entraram numa loja, daí avisaram no microfone que tava entrando brasileiro, essas coisas. Nossa senhora, se eu visse isso, gente do céu, seria a coisa mais rara do mundo, porque aqui no Japão é totalmente diferente do Brasil. Aqui, tipo, você vai comprar uma bala na loja de conveniência. Nossa, você é tratado como se fosse no Brasil comprar um carro, entendeu? Na entrada eles falam irashaimasen, kuchiradozo, essas coisas, sabe? Daí você vai comprar, eles falam arigatou gozaimasu, abaixa a cabeça e tudo. E é tudo umas menininhas bonitinhas, gente, vocês ficam babando assim. E então, isso é uma coisa padrão, entendeu? Tudo onde vende coisa, você é tratado como rei. Quando você é kyakusan, quando você é cliente, você tem que tratar a pessoa bem. Igual, até eu na cozinha, eu trabalho em uma fábrica, lógico, né? Vai direto kyakusan lá, que é visitante, que é dono de combini, dono de mercado, que vai comprar o nosso bentô. Bentô é marmitinha. Então, a gente tem que tratar eles como rei também. Eles entram na cozinha, eu tenho que falar irashaimasen, arigatou gozaimasu, Dodeska, como está? Como tá a sopa? Que eu faço sopa, né? Tem que tratar super bem, porque isso é cultura japonesa, né? Por isso que eu acho que é muito, muito difícil acontecer esses casos assim de preconceito. Além de que, japonês prefere milhões de vezes brasileiros do que chinês e coreano, porque brasileiro é um povo mais alegre, entendeu? Um povo mais, mais contente, sabe? Sabe conversar essas coisas. Já os chineses, eles chinês e coreano, acho que eles têm aquelas raivas, a raiva do passado ainda, sabe? Aquilo que aconteceu na guerra, essas coisas, sabe? Eu não sei direito. Se vocês quiserem um dia fazer um. Ah, ou vocês já fizeram, né? Se eu não me engano. Fazer um podcast disso seria uma boa pedida, né? Então, continuando. Ah, sobre brasileiros cometerem crime. Nossa, aquilo eu fiquei abismado, né? Com o jeito que a menina falou. Falou que a gente estupra, mata, etc e tal. Só que, nossa, brasileiro, o máximo que faz é matar um aos outros, porque brasileiro aqui, a união é zero, sabe? Brasileiro paga mó pau pra japonês, mas ajudar nós mesmos, entendeu? Nossa, é um por si, Deus por todos, sabe? Aqui não tem aliança nenhuma. Só que já, brasileiro normalmente mata brasileiro, raramente mata japonês, muito raramente, além de que muito brasileiro não sabe Nihongo e não tem nem contato com japonês, né? Porque a diferença, quando, eu não sei, né, porque eu sou bem descendente, mas quando dizem que quem mora nessa cidade onde tem um monte de brasileiro, estrangeiro, daí japonês já fica um pouco pé atrás, né, porque, sei lá, tipo, conhece, vê no jornal, porque quando sai jornal de brasileiro cometendo crime, não brasileiro, só qualquer estrangeiro aqui, é essa semana, mês todo, sabe, fala um monte, aquilo queima mesmo a nossa imagem, né. Só que, então, nisso, brasileiro não é tão ruim assim, porque se vocês pesquisarem, brasileiro é a segunda maior comunidade de estrangeiros aqui no Japão, né? E é a quarta que mais comete crime. Se eu não me engano, é chinês, aí depois vem brasileiro, depois coreano, depois vem. O que que vem daí? Ah, lá da Tailândia, lá, aquele povo lá estranho. Então, mas Japão, brasileiro tá em quarto, isso é um ranking bom, vocês não acham? De cometer crime. E é isso, gente. Eu não lembro mais porque eu escutei isso faz tempo já. Eu escutei quando saiu esse JCast. Daí eu não lembro direito que eu não escutei de novo. Só que é isso, gente. Obrigadão aí por ter me ouvido. Falou. Tá aí, Otsuki me perdoe, mas o Diogo é muito simpático e eu acredito nele. I want to believe, pra ser honesto, porque depois de ouvir de um rapaz de 17 anos a seguinte frase: Só que R$ 500 aqui pra gente? Nossa, R$ 500 é nada pra gente. eu realmente me deprimi muito, porque no auge dos meus 23 anos, cinquentinha pra sair com os amigos, já dói o coração, viagem pra Sampa me abrir um rombo financeiro até o meio do ano que vem, por isso mesmo eu vou é pro Japão. E se eu fosse você, que tá me ouvindo agora, eu faria o mesmo. Além dessa mensagem, um outro e-mail legal da Bruna Cavallini Ataide, que é de São Paulo e tá falando aqui que começou a ouvir a gente no Marco One 4 e aí depois foi pegando todos os anteriores, J-Trash, acabou tudo em 5 dias, fez uma maratona de J-Cast. Ela diz assim: era chato querer comentar e mandar e-mail e saber que vocês gravaram lá para outubro e tal. As vozes e sotaques de vocês são lindos, o pseudo-sotaque e as gírias toscas daqui são super sem graça. Não, na verdade, eu costumo dizer que sotaque de São Paulo é o máximo, assim, eu amo o sotaque de São Paulo. Inclusive, uma vez tinha uns paulistas querendo me zoar. E legal porque você não consegue se sentir ofendido com ofensa de paulista, né? Porque, sabe, eles simplesmente viram pra você e te xingam de qualquer coisa com aquele sotaque. Só que, sabe, é tão engraçadinho, sabe? É tão, sabe, estranho, tão peculiar que não dá pra se sentir ofendido de forma alguma, assim. Você dá risada, assim. Você quase pede, por favor, me zoem. É bem legal. Os comentários da Glass são engraçadíssimos, o Darko sabe de tudo. Mas eu sou muito fã mesmo do Livendil e do Luan. Por que você acha que eu escolhi a mensagem dela, né? Não só porque foi a única mensagem realmente de elogios que chegou interessante e tal, mas porque, enfim, ela me elogia. Levin Honey, você é o máximo, eu adoro sua voz calma, o seu R puxado em merda. como você esperava que eu falasse merda? Mérida? Tipo o pessoal de São Paulo? Por favor, né? As interrupções e as suas piadas. Por favor, não me xingue quando descobrir como eu te chamo. Eu tentei te desenhar, mas não ficou bom. Ah, manda assim mesmo, por favor. E eu não vou te xingar, porque você me chama de Loving Honey. É só não disparar pra ninguém, tá? Ainda bem que não tem ninguém ouvindo. Luan, você tá elogiando o Luan, não vou ler, óbvio. Se quiser, ele leia. Ele tá elogiando o Darko também, ele deve ter lido. Bom, ela tá meio preocupada aqui com as demoras do Mark One, a ausência dos posts felizes e informativos do Loving Honey, que aliás escreve muito bem, muito obrigado. Eu amei essa garota. E, enfim. Enfim, Mark One, como eu falei, tornou-se um pouco mais esporádico agora. Mas ainda vai sair, tem algumas coisas ainda pra, que eu tô querendo colocar no ar aí. Só vai demorar um pouquinho mais. Então, por enquanto, eu vou dando esses live reports. Meu e-mail está gigante, espero que leiam. Anyway, se tu falta de entrar no site, eu vi vocês falando. Bem, vocês ficou no singular, mas eu espero que pelo menos de mim você não tá sentindo falta que eu estou aqui falando. Adoro vocês, beijos, Bru. Sucesso com CCS, Loving Honey e Dichan. Foi bom eu ter dito isso, que me dá uma deixa pra eu fazer outra propaganda do CCS sem ser nojento, né? Então entre lá com100.com.br e divirtam-se lá também. Esse live report já ficou grande demais, porque eu fiz questão de botar a mensagem do Diogo na íntegra, mas eu só vou acrescentar só uma coisinha. Saiu aí novo pôster oficial do filme de Dragon Ball, eu coloquei pequenininho aí no post. Estou muito preocupado, estou quase chorando. Não é muito exatamente o pôster que eu estava esperando. Na verdade, eles pegaram as únicas imagens que tinha do filme, que já tinham saído nas revistas, organizaram no Photoshop rapidinho e jogaram um nome. Eu espero que não seja nada oficial, seja alguma coisa feita só para colocar lá na feira de exposição de novos produtos, na qual o pôster foi divulgado. E eu espero que material promocional decente e oficial venha a sair depois, pelos próximos meses. Mas enfim, eu só vou ficar tranquilo depois que eu vir o primeiro trailer. Então vamos todos nós cruzar os dedos e, enfim, né, até mais.